262, mas 3x2. É, mais 3, 1, 2, está agora no localizador, a 2 milhas externas. 63, 663, escuta, da torre. 2, Salvador, Xané 63, 1, 2. Xané 2, complete aproximação, Guate, informação em pista livre, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 0 no 4. 63, 1, 2. Salvador, tá 3663. Tá lembrando? Negativo, a gente chamou várias vezes, 1886, nada. Foi na frequência do controle. A frequência é 1285 da torre. Foi paga 1886 pelo controle? Negativo. Gente, fui coordenado aqui com o controle durante o pouso, a controle informou que pagou 1886. Prossiga agora via Alfa, Juliette, portão 2. Ó, ele informou 1186, foi confirmado aqui por nós dois, 1186, tá? É, eu inclusive eu tinha ouvido pra ele 1196, agora eu tô me recordando pra outra aeronave, mas pra gente foi 1186 que esquecido. E pode confirmar se recebeu 7600 no telefone? Recebeu sim. Prossiga via Alfa e Juliette, portão 2. Recebemos sim o transporte. Alfa para o 2, obrigado. Proleitar 3304. 3304. Faz duna, tá autorizado LS. Autorizado LS, reporte estabilizado. Deixa eu chamar estabilizado terceiro agora. É com índia 10 para 2000 pés, 1014, autorizado LS. Prossiga. Confirmado aqui, Alfa e Juliette. Afirmativo, Alfa e Juliette. O trecho seguinte está interditado. Pode prosseguir, Juliette, portão 2. Juliette 2, obrigado. Para pushback e acionamento na ponte 3, Azul 4208. Azul, aguarde só um instante para o seu push. Aguarda. Localizador, visual com a 10, eu tenho a 3304. 304, torre agora 118.95. 19.95, será que é pouco 3304? 18.95. 18.95. Oxalé, 6312, fala o segundo meu, livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 29, mestre, 32. Condições de aumentar em 20 nós a velocidade na final, é a Quindia? Ah, vai tentar. Pelo menos até estabilizar, por gentileza, temos mais 4 aeronaves para ingressar no ILS após a sua. 35217, reduz para 200 mais 5217. 200, 9085, condições de reduzir para 210. Reduzir para 200, tá bom? Tá ótimo. E o 3859 reduz para 250 mais 3859. Catorze, pôs na 10, tá? 3304. após a passagem do Airbus Aeroflot, para iniciar o azul 4208. Afirmativo, já está livre, senhor. Pode iniciar. Iniciar então. Autorizado ingresso a Juliette para o 6. Afirmativo, autorizado ingresso, Juliette, portão 10. Grato. Tan 31 79, chama agora Recife no 3325, alterno 1251, Tan 31 79. Confirma Tan 31 79? Isso. Obrigado. Igualmente. Romeo Eco Índia, passa Duna, chama a torre agora, 118 95, Romeo Eco Índia. 118 95, Romeo Eco Índia, boa. Boa. Reporte ao final de 3 milhas, cápsula do zero, número 1 para pouso, vento uma centena 089, ajuste no 04. Trip 5217-2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Ajuste no 0, no 4. 5217. Gol 9085, desce para 3000 pés, ajuste no 0, no 4. 3000 no 0, no 4, 9085 da Gol. Estimativo está 3859, desce para 4000 pés. 4014, está 3859, já repetiu. Ok. 5, autoridade. Segue para o 0-5-3-0-4. Confirmando Dael Lenda, pós-Lenda Bridge. Correto, 62-11, chame pronto. Salvador, muito bom dia, Patrino 2227, informação Índia, autorização vitória da conquista. Patrino 2227, conquista autorizada, 260, decola da 10, direita, Arbor Elefa, controle 1935, e aciona 5510. 260, decola 10, direita, Arbor Elefa, 1935, 510, no transponder, daqui no pátio. 3. Chame acionamento e táxi. Camarada. Mike Eco Delta, me escuta? Ciente, chama pra descida, Mike Eco Delta. Bom dia, via chegada a Mari, 2000 pés, ajuste no 0 no 4, 5826. Estabilizado no localizador, o trip 5217. 5217, eu torre agora 118.95. 118.97. 9085, 2000 pés, autorizado ILS. ILS, 9085. Afirmativo, 9085, reduzindo para 170. Reduzir para 179, 9085. Salvador, 35217. 35217, bom dia. Complete aproximação, guarde informação de pista livre. É o número 1 para pouso. Informa o Embraer 190, ingressando para decolagem assim que autorizado. Vento, 110 graus 089, ajuste 10014. 35217. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, Solos 26, ao livrar 121 decimal 9. Boa. Confirmando o estacionamento do Rei. Afirmativo, prossegue em frente, pátio 3, vou tentar acionar o infra-aéreo aqui a tempo. Zero grau, 089. 5217. Pode descer 2000, 3859. Pode 3859, 2000 pés autorizado, LF. 9085, chama agora a torre 118.95. 1895, obrigado. Bom dia, controle, azul 41-4208, decolou, passa 1000 pés. Bom dia, 08, sobe 370, vigilância. Atenção, 370-4208. Pushback. Milimeia da capteira, vento 110 graus 089, ajuste 1014. 1014, 9085, aguardando o pouso da terra. Modo para pouso. Para pouso 1400. 00, ciente, estimado para o través de Aracaju. Tá, entendi. contato para através de Aracaju, 12240. Sim, a gente vai manter no 1500 até o destino? Até. Ok. Muito bom. Eu estou muito agradecido, Romero, que eu vou dar essa possibilidade dessa combinação. Afirmativo, Romero Cunha. Então, observe o sinalizador aí e prossiga no pátio 3 mesmo, ok? Oh, muito grato, Romero. Cinco, dois, um, no sete, no solo aos 29, Olivrar direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, Olivrar, 5219. Gol 98, corrijo. Gol 9085. Pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 089, 1014. Livre pouso, 1085, ligado, 1014. Opa, Juliette, posição 13, tá tio. Alfa, Juliette, posição 13, 521. O 923 para Guarulhos, aguarde cópia. Lado. Bom dia, TAM 3859, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfico para 7737 pegou, enquanto passou unanimemente minha milha para cabeceira. Vento 120 graus 089, ajuste 1014. Mike Echo Delta, prossiga. Ok, Mike Echo Delta da presente, autorizado para seguir a retaguarda do tráfego na final da pista 1-0, reporte, base pela direita, pista 1-7. Vento 1-2-0 graus, 08 nós, ajuste 1-0-1-5 agora. Gol 9085, solo aos 31, livrando agora à direita, chama solo 121 no décimo amado. Direita 219, onda bem cara. Muito obrigado, homem. Tá 3859, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso 190, tá 3859. Tá, seu Xené 6211, PO699, Alfa 63, livre até o ponto de espera, torre 118.95, 1014, o ajuste 6211. Ponto de espera, 2.95, obrigado. Oi, Salvador, gol 9085, negativo, contato pessoal. Gol 9085, para cheque do nosso equipamento, tente um novo contato, caso não consiga, retorne para prosseguir o táxi. Sim, Matheus. 9085, pressiona Alfa. Gol 9085, alto e claro, prossegue Alfa, Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, trap. Gol 923, cópia. Prossiga cópia no 923. Guarulhos autorizado 360, via Pesolo 21, strive, direto para o Oscaldo, já após conforme. Decola 10 direita, Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Sagaz. Controle em 11935. Aciona 5-5 no 3. Aos 3-6, livre à direita, mantenha a posição e chame 1-2-1 no décimo 9. Direita, mantenha a posição 2-1-9. 1-0 com curva à direita, na saída de deve, transição Elefa. Transição após o alto Controle 1-1-9-3-5, 1-9-3-5. Confirmando é Arbor, Elefa, após Elefa Sagaz, e o transponder 5513. Alô, Salvador, 3859, Librando, você escuta? 3859, Portão 9, Alfa e Juliette. Eu taco o Portão 9 de Alfa e Juliette. Oceaner 6211, autorizado a linha de decolar Kistuno 0, vento 120 graus, 10 nós. Decola para 10 graus. Eco Delta avistado cruzando a carteira, pode prosseguir o táxi quando está avisado para o 44 da estacionária de frequência. Mike Eco Delta. Direcionado para o pátio 4, livre acionar e informa para mim, tá? Passando agora 190, azul 4208, posição de amo. 4208, cruzando 190, Recife agora 12545, alterno 12685. 545, 2685, excelente, passa todos os jogadores, bom dia. Muito obrigado igualmente, próximo. Controle Salvador, bom dia. Oceaner 6211, subida da El. Bom dia, Oceaner. Da El 360, vigilância. Direto da El 360, 6211. Webjet 5826, Duna, torre 11895 agora. Ei, Matheus, 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, L 5826. Webjet 5826, um bom dia. Já tem autorizado pouso na pista no zero. O vento é de 120 graus com 089 e o ajuste 1014. Da 1735. confirma e chamou pra Brasília. Confirma o tráfego, é uma mensagem muito ruim. Ocean Air 6225-340 Brasília. 6225 autorizado. Aceito 320? Aceita. 320 autorizado, Brasília. Upper Whisky 10, Formosa após direto. Decola da pista 10 com curva à direita, sai na árvore Elefa. Após Elefa voa direto Nizza. A rota do Ocean Air 6225 é essa mesmo? É o Whisky 10? Afirma, foi. A boa Nizza se concluiu, né? Afirmativo. A boa Elefa, após Elefa direto Nizza. Controle na 1935 e aciona 5524. Ocean Air 320, ato 10. A boa Elefa, Elefa Nizza. Após Nizza, concluído, concluído. Decolada 10, boa aqui. Adicionar 524, final 35 é o controle. 225. Chave pronto, puxa Web Jet 582 menos Sol aos 42, ao livrar direita, chame Sol 121 décimo móvel. Romeu Queen, autorizado cruzamento, prosseguir em frente. Confirme, foi destinado a parte 4 ou parte 5 pela Infraero? Então, só um instante nessa posição que eu vou confirmar se é o 4 ou 5. Afirmativo, vou confirmar.